É chegado o grande momento. Quem tá de fora eu lamento o som batendo e você aí panguando. Não tô blefando, a conversa é relax. Olha o mascado chiclete, as minas sabem o que quer. Não pago de mané, cê sabe como é. Cê fica de vacila, a vida te dá um Pelé. É, rap do bom eu ouço vários. Também vejo o contrário, tentando bombar o som na pista. Ponto de vista, cada fã tem o seu. DJ Dandan faz o meu, o talismã do plebeu. Então, põe a mão pra cima, só pra mudar o clima. Já faz muito tempo, conversa antes chacina. Cê quer ouvir, cê quer curtir, cê quer sentir. Então, deixa fluir, pulsação africana. Gingado das baianas, ancestral chama. O som que nasce a chama. Dos 90, dos 80, dos 70, dos 60, dos tiozinhos, das tiazinhas, das meninas, dos meninos. Quem que somba vem comigo, entende, tem o dom. Essa semana foi difícil, muda o loop do som. O som pra relaxar, alguém pra acompanhar. O som pra esquecer, pra gente se amar. Mudança no olhar, um sorriso a encantar. O sujeado no vinil, algo vai mudar. E retoca o batom. De churrasco na laje, ouvindo o samba do bom. Suco gelado, cerveja, açaí com granola. De ouvir os clássicos no projeto Radiola. Essa é louca. Parará, parará. Sexta-feira à noite, colo na balada com a namorada pra descontrair. Mesmo sem ter grana, pois não pago nada. Passo na revista e vou me divertir. Na pista lotada, trombo os camaradas, curtindo as pedradas que eu gosto de ouvir. Momento monange, não vou dar mancada. Beijo minha nega no flow do R&B. Na batalha de free, melhor defesa é o ataque. Deixo o adversário em estado de choque. Aqui é o rap, então não paga de lock. Querendo criticar o meu rolê de mandrake. Sou mais um guerreiro, pronto pro ataque. Vivo pela arte, faço minha parte. Fortalecendo o movimento com o meu talento. A plateia chega junto porque eu represento. Evoluindo a cada dia, escrevendo poesia. Seguindo na correria, longe de patifaria. Os problemas não vão me impedir de sorrir. Tô suave na nave, eu só quero curtir. Som pra relaxar, alguém pra acompanhar. Som pra esquecer, pra gente se amar. Pensa no olhar, um sorriso a encantar. O sujeado no vinil, algo vai mudar. Um relax na areia, tomando um banho de sol. De fazer um furdúncio lá na casa do Emol. E um zinho com a família pra melhorar o astral. Chegar no 260 pra ouvir um original.